Capítulo 28. Evitando as armadilhas da fama, por William Martin. Durante sua carreira, Billy Graham declarou inúmeras vezes, geralmente em entrevistas coletivas antes de uma grande cruzada, que sentia estar prestes a um grande avivamento que varreria a terra. Em 1948, ele mostrou que estava certo. Durante a década de 40, o número de membros nas igrejas americanas aumentou quase 40%, e a maior parte desse crescimento aconteceu depois do fim da guerra, quando o país tentou reconstruir a sua normalidade sobre o alicerce mais confiável que conhecia. Igrejas foram construídas em número recorde. Seminários estavam lotados, universidades seculares criaram cursos de estudos religiosos. A venda de livros religiosos superou todas as outras categorias de não ficção, e a venda de Bíblias dobrou entre 1947 e 1952. A versão padrão revisada da Bíblia vendeu 2 milhões de exemplares só em 1950. Enquanto Graham e seus colaboradores na Mocidade para Cristo e no Movimento de Avivamento da Juventude da Igreja Batista do Sul lotavam estádios e auditórios de centros cívicos, William Branham, Jake Coe, A.A. Allen e Oral Roberts enchiam imensas tendas com crentes pentecostais desesperados por verem males curados, demônios expulsos e mortos ressuscitados. Evitando as armadilhas do sexo, do dinheiro e do poder. Para os evangelistas, era como ser um corretor da bolsa de valores num mercado frenético. Contudo, assim como em outros campos, o súbito crescimento atraiu algumas pessoas, cujos motivos e métodos não eram puros e que caíram vítimas das tentações descritas na Bíblia como a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. 1 João 2, verso 16. Mais conhecidos como sexo, dinheiro e poder. Apesar de boas intenções e bom comportamento, Graham e seus associados algumas vezes se viram alvo de suspeitas e calúnias, tanto da parte de ministros do Evangelho quanto de leigos. Aprenderam que Elmer Gantry, personagem que Sinclair Lewis criou juntando o lixo escondido debaixo do tapete de evangelistas da vida real, era um estereótipo cultural profundamente entranhado. Observando a história acidentada e os problemas do evangelismo itinerante, o próprio termo tinha uma conotação que remetia à ideia de um vendedor ambulante inescrupuloso. E conversando com veteranos ou organizadores de campanhas evangelísticas, eles perceberam que muito daquele ceticismo da sociedade tinha fundamento. Para se defender dos percalços, Graham reuniu-se com os membros de sua equipe de evangelismo, George Beverly Shea, Grady Wilson e Cliff Barrows, em seu quarto, durante uma campanha em Modesto, na Califórnia, em novembro de 1948, e disse: Deus nos trouxe até este ponto. Talvez nos esteja preparando para algo que ainda não sabemos. Vamos tentar lembrar-nos de todas as coisas que foram pedra de tropeço para evangelistas no passado. E nos reuniremos aqui novamente, daqui uma hora, para comentar sobre o assunto, orar e pedir a Deus que nos guarde dessas tentações. A tarefa era fácil. Todos tinham visto muitos evangelistas surgindo e caindo, ou deixando a cidade numa nuvem de desilusão, e podiam apontar os problemas principais sem nenhuma dificuldade. Naquela tarde, quando voltaram a se reunir no quarto de Graham, todos tinham feito praticamente a mesma lista, que acabou ficando conhecida na tradição oral como o Manifesto de Modesto. O primeiro problema apontado foi o dinheiro. Alguns evangelistas vestiam seu terno mais surrado durante os avivamentos, ou contavam histórias comoventes sobre filhos doentes, ou se queixavam de que sua casa estava em péssimas condições, ou reclamavam do preço dos transportes, e até o mais íntegro dos homens acharia difícil não florear um pouquinho na hora que a oferta de amor era recolhida. Geralmente na última noite de uma campanha de avivamento. Quando viajava pela Mocidade para Cristo, Graham entregava as ofertas para as sedes locais ou para a sede nacional e recebia um salário fixo. Mas não existia nenhuma entidade mantenedora para custear suas campanhas de avivamento independente, de modo que o grupo não via nenhuma alternativa viável para o sistema de ofertas de amor, por mais que isso os deixasse incomodados. Mas eles fizeram um pacto de não enfatizarem a oferta e de procurarem afastar o máximo possível qualquer suspeita quanto a como lidavam com o dinheiro, pedindo aos membros do comitê organizador que se encarregassem do pagamento de todas as despesas e do custeio dos membros da equipe de ministradores. Certa vez, Bev Shea enviou um cheque de $30 ao comitê patrocinador para cobrir alguma eventual taxa extra que o hotel pudesse cobrar pela lavagem das roupas de seu filho menor. 2 anos depois de Modesto, um incidente provocou outras mudanças na parte financeira. Embora tenha sido um grande sucesso a cruzada de Billy Graham em Atlanta em 1950, criou grande constrangimento para o evangelista. Sem que Graham tivesse pedido, o comitê da cruzada levantou uma substancial oferta de amor para ele e sua equipe no encerramento do culto. No dia seguinte, o jornal Atlanta Constitution publicou fotos da coleta, que depois apareceram em jornais de todo o país, dando a entender que Billy Graham, assim como os evangelistas itinerantes que o precederam, estava demonstrando que era possível servir a Deus e a Mamon. Profundamente entristecido com o episódio, Graham decidiu eliminar qualquer coisa que pudesse lembrar a imagem de Elmer Gwentry. Procurou Jesse Bader, secretário de evangelismo do Conselho Mundial de Igrejas, para pedir orientação. Bader aconselhou-o a fazer que a associação evangelística Billy Graham lhe pagasse um salário fixo mensal, independentemente do número de cruzadas que ele realizasse por ano. Graham concordou e fixou seu próprio salário em $15 mil, comparável aos salários pagos a proeminentes pastores urbanos da época, mas muito menos do que ele obteria com ofertas de amor. Mais tarde, passou a ser pago também por sua coluna no jornal e a receber o pagamento dos direitos autorais de alguns de seus livros. Porém, nunca mais, desde que o sistema foi implantado em janeiro de 52, ele ou sua equipe aceitaram quaisquer honorários por seus trabalhos em alguma cruzada. O segundo problema potencial era a imoralidade. Homens cheios de energia e na flor da idade, muitas vezes viajando sem a família, estimulados pela excitação de falar a multidões imensas e receptivas, e dormindo em hotéis desconhecidos ou motéis de beira de estrada, eles conheciam muito bem o poder e as possibilidades de tentação sexual. Além disso, todos tinham visto ministérios promissores fracassar por causa da potente mistura de desejo e oportunidade. Pediram a Deus para nos guardar, para nos manter fiéis, para realmente nos ajudar a ter discernimento nessa área, para nos livrar até mesmo de qualquer aparência do mal. E começaram a seguir princípios simples, mas eficazes. Por exemplo, evitavam situações em que pudessem ficar sozinhos com uma mulher. um almoço, uma sessão de aconselhamento, até mesmo uma carona para um auditório ou aeroporto. Quando viajavam, hospedavam-se em quartos próximos uns dos outros, como medida extra de controle social. Como sempre, pediram a ajuda sobrenatural de Deus para permanecer puros. Dois outros problemas listados, menos ameaçadores que o dinheiro e sexo, mas ainda capazes de gerar descrédito a qualquer evangelista, foram o exagero publicitário e as críticas de pastores locais. Como isso os ajudava a conseguir convites para pregar em igrejas e cidades maiores, e assim inflar seu ego e engordar suas contas bancárias. Alguns evangelistas costumavam exagerar no número de pessoas presentes e nos resultados de suas campanhas, tanto na publicidade prévia quanto nos relatórios apresentados em publicações evangélicas. Eles eram acusados de contar braços e pernas em vez de cabeças, e a expressão irônica, evangelisticamente falando, significava que qualquer pessoa interessada em precisão deveria esquecer o que os evangelistas itinerantes diziam a respeito de suas próprias realizações. D.L. Moody não fazia estatísticas para não ser levado a exagerar ou a se vangloriar. Billy Graham e sua equipe estavam muito inseridos no ethos moderno para adotarem o mesmo procedimento, mas passaram a adotar um método coerente. Em vez de gerarem suas próprias contagens, geralmente usavam as estimativas de público feitas pela polícia ou pelos bombeiros, ou pela administração dos locais onde as campanhas eram realizadas. Mesmo quando sentiam que a estimativa oficial estava muito abaixo do número real, além disso, admitiam que muitos dos que se deslocavam pelos corredores em direção ao púlpito na hora do apelo não eram pessoas que tinham tomado a decisão por Cristo, mas conselheiros designados para ajudar essas pessoas. Quanto às críticas dos pastores, Billy Graham tinha ouvido muitos evangelistas inflamados atacar os ministérios locais para chamarem a atenção e se sobressaírem, deixando os pobres pastores sem saber o que fazer para recuperar a confiança de suas ovelhas. Graham queria evitar essa atitude destrutiva a todo custo. Tinha maior prazer de encontrar pastores que o criticavam, mas jamais criticava publicamente homens que plantavam a semente e cultivaram os campos onde ele estava fazendo a colheita. Além desses problemas mais importantes, a equipe de Graham também se comprometeu a evitar o sensacionalismo, o apelo excessivo às emoções, o anti-intelectualismo, a ênfase exagerada na profecia bíblica e em outros tópicos controversos, assim como a falta de um acompanhamento adequado nos novos convertidos. Provavelmente havia outros itens, mas ninguém guardou cópia da lista. Mas os problemas eram tão conhecidos que nem havia necessidade de registro. A eficácia do manifesto. Ao longo dos anos, Graham e outros membros de sua equipe falaram algumas vezes sobre o Manifesto de Modesto, geralmente respondendo aos jornalistas que perguntavam como ele e a sua organização tinham conseguido evitar escândalos durante décadas de ministério. Esse fato chamou bastante atenção, principalmente no final da década de 80, quando escândalos sexuais e financeiros destruíram os ministérios de Jim e Tammy Faye Baker, de Jimmy Swaggart e de Oral Roberts, que caiu no ridículo quando disse que Deus havia ameaçado acabar com a vida dele se seus seguidores não pagassem 8 milhões de dólares de resgate. Por coincidência, na época em que o escândalo de Barker veio à tona, eu estava passando uns dias com Graham, fazendo pesquisas para sua biografia, a qual dei o título de Um Profeta com Honra. Os repórteres das cadeias de rádio e televisão e dos principais jornais telefonavam insistentemente, querendo que ele comentasse o assunto, mas Billy relutava em falar com a imprensa. Se eu disser a eles que deveria ter feito e o que nós fizemos para nos proteger, explicou, vai parecer que estou querendo ser mais santo que os outros e não quero isso. Mas ficou claro que ele estava feliz por ter tido a prudência de se resguardar contra algo do gênero. A fidelidade de Graham aos princípios financeiros do manifesto foi aprovada em 1977, quando o jornal Charlotte Observer, numa longa matéria sobre as finanças da Associação Evangelística Billy Graham, disse que a organização, embora afirmasse a total transparência de suas finanças, escondia a existência de um fundo no valor de 23 milhões de dólares, talvez temendo que essa revelação prejudicasse as doações de contribuintes. Na verdade, a criação daquele fundo em 1972 havia sido anunciada numa entrevista coletiva e grandes meios de comunicação tinham veiculado a notícia durante o primeiro ou os dois primeiros anos de sua existência. Os objetivos do fundo, conforme explicado na época, eram dar suporte financeiro a várias organizações evangelísticas, como a Cruzada Universitária, criar um instituto de evangelismo em Wheaton e montar um centro de treinamento de leigos próximo a Asherville. Todos os saques do fundo tinham sido devidamente documentados e informados à Receita Federal Americana. Legalmente, o fundo era separado da Associação Evangelística Billy Graham e foi incorporado no Texas, mas seus ativos vinham da AEBG e seu conselho administrativo era basicamente o mesmo da AEBG. Quando a verdadeira história e os fatos foram apresentados, a nuvem de dúvida que pairava sobre a organização se dissipou. Mas a publicidade negativa e a queda temporária nas contribuições abalaram Billy Graham. Anos mais tarde, ele me confidenciou. Deveríamos ter dito à imprensa, temos outro fundo no Texas que pretendemos usar para fazer tais e tais coisas. Nós explicamos ao governo, mas na época não achamos que a imprensa precisava ser informada sobre tudo o que fazíamos. Hoje já não penso assim. Acho que a imprensa tem o direito de saber, porque devemos explicações sobre todos os nossos atos. A lição aprendida com aquele episódio não serviu apenas para o passado. Depois de constatar mais uma vez a importância de estabelecer mecanismos externos para assegurar a própria virtude, Graham tornou-se um zeloso defensor da total transparência das organizações paraeclesiásticas e em 1979, esse princípio foi fundamental na criação do Conselho Evangélico de Responsabilidade Financeira. Em 1983, ele escreveu, se você dá uma oferta a qualquer instituição cristã, incluindo a Associação Evangélica Billy Graham, e não faz questão de um relatório financeiro claro que mostre a sua doação, está correndo um grande risco de ser vítima de alguma desonestidade. Apesar da importância da probidade financeira para a boa reputação de um ministério, a maioria das pessoas que conhecem o Manifesto de Modesto, principalmente os jornalistas que o levaram a público, provavelmente se lembra dele por causa das medidas que Billy Graham e seus colaboradores tomaram para evitar envolvimentos sexuais ilícitos. Pessoas que estudam os líderes carismáticos já observaram que esses homens tendem a provocar em seus seguidores uma variedade de sentimentos, em grande parte, de natureza sexual. Liderar um movimento requer imensa energia. As fronteiras entre energia política, espiritual e sexual não são bem definidas na psique humana. Não deveria ser surpresa para ninguém o fato de que líderes dinâmicos e até mesmo os líderes religiosos sentem e despertem forte excitação sexual. O jornalista e biógrafo Marshall Frady comparou Graham a Billy Budd, um homem que tinha exatamente a mesma bondade natural, quase infantil, e possuindo uma paixão surpreendente por tudo o que é puro, limpo, íntegro e reto. A alusão ao clássico inocente americano de Melville é natural e nem um pouco absurda, mas falha num ponto crucial, e esse ponto é teológico. Billy Budd era naturalmente bom e incapaz de acreditar que os outros não compartilhavam de sua ingenuidade intrínseca. Billy Graham não tinha essas ilusões. Ele realmente parecia ter paixão por tudo que é puro, mas nunca se iludiu que ele ou qualquer outra pessoa estivesse blindado contra a corrupção. E esse era o segredo de sua capacidade de evitar o escândalo público. Ninguém que ouvisse Billy Graham pregando contra a entrega aos prazeres da carne imaginaria que ele se baseava apenas em dados de pesquisas. Do mesmo modo que teve a sabedoria de deixar outras pessoas encarregadas da bolsa, ele entendia claramente que a melhor estratégia para evitar a tentação sexual era ficar fora de seu caminho. Um compromisso com a integridade. Acredito que a maioria de nós sabe de casos em que a aplicação estrita das regras do Manifesto de Modesto teria livrado pessoas conhecidas de problemas graves. Mas não seria razoável supor que elas se apliquem universalmente. Entretanto, é possível firmar um compromisso e pedir a Deus força para que nos mantenhamos fiéis ao princípio fundamental que rege cada item do manifesto, a integridade. Algo que ajuda muito é cultivar a atitude que levou Billy Graham a formular as perguntas que culminam na criação do manifesto, a humildade. As circunstâncias mudam e medidas adequadas para uma época ou situação, talvez, precisem ser adaptadas a contextos diferentes. Contudo, pessoas íntegras e suficientemente humildes para reconhecer a sua própria falibilidade encontrarão no Manifesto de Modesto uma atitude e abordagem que lhes serão úteis em qualquer situação. Integridade e humildade podem ser levadas a qualquer área da vida e nunca saem de moda.